E agora vocês vão curtir e dançar numa boa. Com Janaína dos teclados fazendo volume 1. Dale, forró! Eu não perco esse forró, nem debaixo de um chicote. Sou uma mulher forrozeira e vaquejada é meu esporte. Fui criada no forró e no lombo de um cavalo. Na escola que eu estudei, só ensinava vaquejada. Dizem que eu não sou mulher, mas o macho eu não sou não. Sou mulher desmantelada e só quero diversão. Vamos lá dançar forró, daquele bem animado, que ninguém fica sozinho, que ninguém fica parado, daquele bem arrochado, da poeira levantar. Nós tá do chinão até o dia clarear. Vamos lá dançar forró, daquele bem animado, que ninguém fica sozinho, que ninguém fica parado, daquele bem arrochado, da poeira levantar. Nós tá do chinão até o dia clarear. Oxa, neguinho danado, é só no dedilhado com Janaína dos teclados. Simão! Você diz que isso é errado, mas você não sabe nada. E se forró for pecado, eu já estou condenada. Pena que arranjei um homem que não sabe o que é bom, e nunca dançou forró, e é metido a valentão. Mas é bom que ele se cuide, que eu não tô de brincadeira. E se ele vacilar, vai levar chifre a noite inteira. Vamos lá dançar forró, daquele bem animado, que ninguém fica sozinho, que ninguém fica parado, daquele bem arrochado, da poeira levantar. Não está do chinelo até o dia clarear. Vamos lá dançar forró, daquele bem animado, que ninguém fica sozinho, que ninguém fica parado, daquele bem arrochado, da poeira levantar. Não está do chinelo até o dia clarear. Eita! Isso é bom demais! Você diz que isso é errado, mas você não sabe nada. E se forró for pecado, eu já estou condenada. Pena que arranjei um homem que não sabe o que é bom, e nunca dançou forró, que é metido a valentão. Mas é bom que ele se cuide, que eu não tô de brincadeira. E se ele vacilar, vai levar chifre a noite inteira. Vamos lá dançar forró, daquele bem animado, que ninguém fica sozinho, que ninguém fica parado,